fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou. Dos 50 bonita, tá, mas os 70 onde é que ele está? Por isso a nostalgia eu tô curtindo sem querer. Porque está faltando alguma coisa acontecer. Mamãe já ouve Beatles, papai já deslumbrou. Com meu cabelo grande eu fiquei contra o que eu já sou. Vou fazer o que eu gosto. Vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto. É mãe com Beatles e um pai falhando. Logo então eu fiquei contra o que eu já sou. O rock hoje em dia já mudou, é outra coisa. Por isso eu corto meu cabelo. É mãe com Beatles, papai falhando. Perigoso, eu sei que existe alguma coisa nova, mais vibrante, menos triste. Vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto.